veio a luta. Além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique a falso Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória deságua. Hoje manda o seu ar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isto é. Desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória deságua. Hoje mão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. Só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. Só Deus que faz o sobrenatural.